Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 185, baseado em Tiago, capítulo 3 e 4a. Nós vimos já que Tiago é uma carta muito prática. Tiago tem 108 versículos e 54 mandamentos bem diretos, bem objetivos. A carta não tem tanto assunto teológico, tem mais recomendações de natureza prática. Nós vimos como o problema que existia na comunidade ainda totalmente judaica tinha a ver com as provações, com a necessidade da prática da palavra, a rejeição contra a discriminação e a diferença em quem, daquele que tem fé verdadeira que se manifesta com obras e aquele que tem apenas uma fé morta. E no capítulo 3, o texto agora vai começar a falar sobre o assunto da língua, ou seja, o controle da língua dentro da comunidade. O versículo 1 dá um conselho para que muitos não sejam mestres, conforme lemos na NVI. E isso parece sugerir que havia uma disputa, havia gente querendo ser mestre, e antes de pensar em ser mestre, é necessário prestar atenção a como nós nos comportamos no falar. Talvez até a comunidade estivesse sofrendo exatamente com calúnia, falatório, ou como se diz mais popularmente, com a famosa fofoca. A partir do versículo 3, nós lemos o trecho da NVI que diz: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É muito surpreendente o que encontramos aqui. É um ensino que nos fala da facilidade que o ser humano tem de dominar quase qualquer coisa que existe nesta natureza que nos rodeia. E enquanto isso é uma realidade, a grande contradição é que esse pequeno órgão que está na boca de cada um de nós é tão difícil de ser dominado. Tanto é que versículo 2 diz: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o corpo. E o texto prossegue dizendo que os homens têm sido capazes de dominar aves, répteis, criaturas do mar, todo tipo de animal. Mas a língua é muito complicado, é muito difícil. E quais são as contradições perceptíveis? Por exemplo, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, verso 9. Na igreja, cantando, lendo versículos e falando coisas bonitas. Mas, muitas vezes, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, Tiago chama a atenção dizendo: olha, é necessário uma atenção especial para o problema da língua. A língua parece um pecado. Pequeno detalhe, mas se torna um grande problema. Até mesmo uma comunidade, uma pessoa, a vida de alguém pode ser totalmente destruída pelo uso indevido do falar. Nessa mesma espécie de direção, o assunto do final do capítulo 3 tem a ver com sabedoria. Como é que a gente vai comprovar quem é uma pessoa que é sábia? Isso só pode ser percebido mediante as obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. E então o texto diz, olha, a sabedoria, ela não pode coexistir com inveja amarga, ambição egoísta, e porque isso é uma negação da verdade. Essa suposta sabedoria, ela é terrena, ela não é espiritual, é demoníaca, porque onde há inveja e ambição, há todo tipo de males, mostrando que a comunidade estava sofrendo com essa espécie de ruptura entre as pessoas. Vimos que havia discriminação e vemos aqui que havia dificuldades de relacionamento com a presença de inveja, de ambição e com o uso indevido da língua. Então observe que o texto começa a nos mostrar que coisas aparentemente pequenas podem ser muito destrutivas. E o que Deus deseja é o controle da língua e que nós busquemos a sabedoria do alto. Essa sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Capítulo 4, ainda prosseguindo nessa mesma toada, pergunta: de onde vêm as guerras que existem dentro da comunidade? Não vem das paixões que guerreio dentro de vocês, ou seja, os desejos fortes? Vocês cobiçam e nada têm, matam, invejam, não conseguem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Então, o que vemos aqui é que há uma ênfase em questionar a atitude de se deixar dominar pelo sentimento negativo de cobiça, de inveja, que se transforma em guerra, e isso causa confusão, briga, desentendimento. E quando, na verdade, o caminho de Deus é a busca da sabedoria, e isso só se consegue de uma maneira muito interessante, é pedir. Vocês que pedem, quando pedem, não recebem, porque pedem de maneira errada, como diz o texto da Nova Versão Internacional: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E o texto prossegue dizendo: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, nós não podemos ir no caminho de deixar-nos dominar pelos sentimentos fortes, pecaminosos que atingem o nosso coração. Porque isso, na verdade, é mundanismo. E como estamos numa relação de amizade, uma relação profunda com Deus, isso traz um forte ciúmes da parte de Deus. Deus não aceita o orgulho, a arrogância, esse tipo de procedimento invejoso que destrói a comunhão no corpo. E o texto então diz, olha, vocês devem fugir disso, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Por trás dessa inclinação perversa, aparentemente pequena, está uma atuação diabólica. Aproximem-se de Deus, limpem as mãos vocês que têm a mente dividida. Vamos buscar arrependimento, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troque o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E o texto vai terminar essa sessão aqui falando: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Como vemos, os capítulos 3 e 4 vão tratar de assuntos que até aparentemente não são tão importantes. O domínio da língua, a necessidade de buscar uma sabedoria contra a atitude invejosa, a atitude egoísta e ambiciosa, a necessidade de controlar as fortes paixões que agem dentro do coração humano e que são a causa das guerras, contendas, brigas e desentendimentos, e a atitude que isso nos leva a agir como adúltero diante de Deus, rompendo a relação de aliança com Deus e fazendo o que a Bíblia diz que é estabelecer amizade com o mundo. É necessário fugir disso. A grande questão que aparece aqui é o que nós destacamos, que pequenos detalhes são grandes problemas. Mas é só um comentário, é só uma coisinha aqui. Não, mas eu estou apenas só trazendo uma informação. Não, mas eu tenho a bronca da pessoa, mas é uma coisa assim normal, como todo mundo tem. Não, eu não gosto do fulano, mas nós dois somos cristãos, cada um no seu canto. O texto bíblico é claro. Irmãos, não façam isso. Esse tipo de atitude abre espaço para a destruição da comunidade cristã, abre espaço para a ação demoníaca no corpo de Cristo. Devemos resistir ao diabo. Nós podemos começar a nos colocarmos acima da lei, né, julgando e estabelecendo os padrões sobre o que os outros são ou devem ser. E o texto bíblico diz que não podemos caminhar por aí. Lembre-se, a vida cristã não é feita apenas de observação a grandes questões importantes de teologia, mas a pequenos detalhes que podem se tornar grandes problemas. Você que está acompanhando o estudo de Tiago, capítulo 3 e 4, vamos fazer a primeira pergunta para o professor Luiz Saião. A sua exposição, falamos sobre inveja, língua, os fofoqueiros, orgulho, e vai aí afora. Isso é uma igreja, professor? Por que tantos conflitos, problemas? Onde estão os santos que fazem a igreja? Pois é, pastor Alberto, aqui nós temos muita coisa para dizer. Existe uma ideia, uma perspectiva errada sobre o que é igreja, né? As pessoas muitas vezes imaginam que a igreja é um lugar de pessoas assim, talvez não perfeitas, mas pelo menos uma boa situação, assim, bem próximo, quase perfeitas. Então, olha, eu não vou ainda para a igreja, vou esperar eu melhorar, eu estou quase lá. Agora, o que, que a Bíblia vai nos mostrar é que a igreja é feita de gente normal, né? Gente de carne e osso. E no Novo Testamento, essas comunidades de fé que se formaram, elas são feitas de pessoas. O problema não são as pessoas terem dificuldades, o problema está em não tomar o remédio certo para resolver as dificuldades, né? Nós todos temos problemas e dificuldades sérias porque somos pecadores por natureza e temos cometido pecado. Então nós precisamos resolver essa situação. É semelhante a perspectiva assim, que nós temos num hospital, né? A igreja também é um hospital. Por isso as pessoas que se voltaram para Cristo e reconheceram que são pecadores precisam de ajuda. É natural que a igreja tenha problemas. Aliás, uma coisa nova para o nosso ouvinte aí já ir se preparando, né? Nas cartas do Novo Testamento, é pepino, é abacaxi, é complicação. É um ceasa, né? É um ceasa, uma feira, né? Muito grande de tudo quanto é vegetal aí. Então a gente vai se preparando, porque a questão não é ter pecado e problema, a questão é como resolvê-los. E a Bíblia nos mostra o desafio, né, que com o poder da graça do Evangelho e os princípios de Deus, nós certamente podemos chegar lá. E por isso aqui é uma igreja normal, com dificuldades e problemas. Se Tiago pensasse diferente, ele escreveria: mas que absurdo, eu nunca imaginei que vocês fossem fazer uma coisa dessa, ah, eu estou decepcionado, isso é uma vergonha, eu não vou mais aí. Vocês não entenderam nada dessa ideia. Vocês são todos uns malucos, que absurdo. Não, ele não diz isso. Então, o enfoque precisa ser redirecionado. Então, você acabou de mencionar que uma igreja, né, tem muitos pepinos, abacaxis, e a gente olhando aí, tem muita gente falando abobrinha. A língua é pior do que os outros membros do corpo? Seria ela, então, o centro do pecado, onde que detona tudo? Pois é, a gente fica com medo, né? Acho que até a gente tem medo de continuar o Rota 66 desse jeito. Vamos falar pouco, né? Vamos falar pouco aí já, senão a gente vai se complicar, né? Onde já se viu uma coisa dessa. Mas a descrição chega a assustar a gente, porque o texto fala assim, de maneira bem pesada, né? Olha lá o versículo 6, né? A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Socorro, mãe! Ou seja, se morder a língua, morre. Já era, né? Então toma cuidado, né? Qual é a questão aí? Veja, não é que a língua seja o centro do mal em si. O problema é mais ou menos assim percebido quando a gente lembra de uma arma de fogo. A língua é o gatilho. A língua é que, né, permite a expressão concreta do mal. Então vamos dizer que eu estou cheio de inveja, de ódio, de indignação, né? E aí, enquanto isso está lá no estado efervescente, uma coisa. Aí, quando eu ponho a língua para funcionar, eu vou matando, vou destruindo, vou apertando o gatilho. E isso provoca uma espécie de propagação do mal dentro de mim mesmo, que, de modo que contamina toda a minha vida, a minha pessoa, o meu corpo, e tem uma inspiração maligna por trás disso. Então, nesse aspecto, é que a língua é mortífera, ela é perigosa, porque se o problema fosse, né, somente a língua, a gente cortaria, né, e estava tudo resolvido. O melhor cristão seria o paraplégico, né, que estivesse lá na cama doente com terceira fase de câncer, seria uma benção. Mas a ideia do Novo Testamento não é essa. Então, a língua não é o centro do pecado, mas é o fator propagador, né, que se coloca a serviço do mal de uma maneira assim assustadora e perigosa. E assusta mesmo. Quando chegamos no capítulo 4 aqui de Tiago, a gente vai ver que parece que Deus então não vai responder todas as orações. Tem oração que Deus não responde, não? Pois é, pergunta interessante, né? Muito boa, e até nós, não faz tanto tempo, escrevemos um texto sobre isso. Bendito seja o Deus que não responde às orações. O que deve ser considerado? Graças a Deus, pastor Alberto, que Deus não responde a todas as orações. Uma língua dessa, né? Vai saber o que vai falar para Deus. Exatamente. Né? Olha, se Deus respondesse positivamente, né, a todas as orações, muitos dos nossos vizinhos já não estariam mais vivos. Não, olha só, muita coisa tinha aí, muita gente tinha ido para a glória mais cedo, né? Então, por que não? Pela mesma razão que eu não atendo a todos os pedidos do meu filho pequeno. Então, se eu ouvir o meu filho, às vezes criança, né? Ele não quer comer alface, não quer comer o bife, ele quer comer sorvete, bala e refrigerante. E se eu atender aquele pedido, eu estou prejudicando. Então, Deus muitas vezes não atende os nossos pedidos porque eles não são bons. E aqui, por exemplo, nós vemos o caso de que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem por motivos errados para os seus próprios prazeres, né? Então, muita gente às vezes fala que você pode até colocar Deus na parede, né, e exigir e ordenar que a coisa vai acontecer. Eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de receber. Pois é, mas em Tiago capítulo 4 a gente sabe que uma pessoa pedindo algo contra a vontade de Deus, e isso, graças a Deus, não vai ser atendido, porque não é aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Amém. Agora o verso 7, ele traz aqui uma citação interessante. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Qual é o poder do diabo aqui? Ele foge então de nós assim mesmo? É bater o pé que ele... Pois é, a pergunta é muito interessante, e a grande questão começa aqui, que o diabo está fazendo aqui, né? Ah, e impressionante como o diabo, ele aparece na sinagoga, no meio do povo de Deus, né, da igreja, ele aparece no ambiente religioso, Jesus vira para os discípulos e diz: um de vós é um diabo, né? Então o diabo está lutando contra a obra de Deus e contra a igreja. O que o texto está dizendo, que é a mesma coisa que vai dizer em Efésios 4, que quando a gente dá espaço para o ódio, inveja, a língua destruidora, nós abrimos espaço para o diabo, né? E isso está ligado com o quê? Com orgulho, né? Com o desejo de ser superior aos outros e estar então destruindo os outros pelo meu procedimento. E nós devemos nos submeter a Deus. Resistir ao orgulho e buscar humildade é o caminho de vitória sobre o diabo. Por isso ele diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo. A ligação entre os dois. E o diabo, em vez de a gente fazer um ritual, em vez de a gente fazer uma espécie de mandinga da fé, alguma espécie de, né, de Bíblia aberta em tal lugar para assustá-lo, o caminho é a gente caminhar para a submissão contra o orgulho. E é interessante que ele vai fugir e vai se afastar, porque ele não pode conviver com essa atitude humilde de acordo com a vontade de Deus. Então, o caminho para a vitória contra a ação diabólica é exatamente rejeição dessa prática pecaminosa e voltar-se para Deus da maneira correta. Obrigado, professor Sayão. Essa explicação ajuda muito a entender como a Bíblia ela é atual e importante para o nosso dia a dia. Você que está nos acompanhando, fique mais um pouquinho com a gente. Nós temos uma palavra final para você. Hoje no Rota 66 vimos o tema Pequenos Detalhes, Grandes Problemas em Tiago capítulos 3 e 4. E qual é a grande questão que devemos considerar aqui? Qual é a grande aplicação? É que a diferença está nos detalhes. Muitas vezes nós valorizamos coisas muito importantes, significativas, aparentemente extraordinárias, e nos descuidamos das coisas pequenas, que é talvez não se dar bem com alguém, de ter inveja de uma pessoa, de falar mal de outra pessoa. E o texto bíblico é claro: nós precisamos dar atenção àquilo que parece pouco importante. Lembre-se, a diferença está nos detalhes, não se esqueça disso.